acabou, né, gente? O Bruno não veio ou veio? Tá aí? Mas não fazer mais baixo. Esse é um modelo bem simples.